Senhor reina, a terra se alegra, nuvens e sombras ao seu redor. Fogo avança, consome os inimigos, montes se derretem em seu amor. Alegrai-vos, ó justos do Senhor, louvai a sua santidade. Ele é o Altíssimo, nosso Redentor, sua justiça traz felicidade. Os céus proclamam a sua glória, os povos veem a sua luz. Confundidos, ídolos caem, prostramo-nos, Senhor, em sua cruz. Alegrai-vos, ó justos no Senhor, louvai a sua santidade. Ele é o Altíssimo, nosso Redentor, sua justiça traz felicidade. Ele guarda a alma dos santos, liberta das mãos do ímpio. A luz brilha para o justo, em Cristo encontramos abrigo. Ó justos no Senhor, louvai a sua santidade. Ele é o Altíssimo, nosso Redentor, sua justiça traz felicidade. Alegrai-vos, ó justos no Senhor, louvai a sua santidade. Português e worship, me custa guitarra, piano, sedenta aos pepinos, pepinos.